Tração instrumento, reporte visual baixar travado. Ok, já aconteceu as visuais para a pista, deixar travado, Xanemeia 3 mesmo. Ciente, livre pouso na 0, 150 grau, 10 nós, Xanemeia 3, 2 meia. Boa, Xanemeia 3, 2 meia. Pelo Papa Mike, receptor localizador. O Papa Mike, complete sinal ILS, chame a torre 1895. 2, 3, 2, 4, 5. Torre Papa Romeu, Kilo Papa Mike, nacional ILS. Kilo Papa Mike. É, boa tarde, ajuste na 0, 1, 5. Condições de instrumento, teto estimado de 1000 pés, visibilidade meia dúzia mil. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada. É, intenções de arremeter na DER? Afirmativa. Ok, prossegue a aproximação, reporte iniciando, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike. Solo, aos 49, direita, Eco, 1211. Eco, 1211, chama 6326. Quase 66 autorizado, LS, reporte localizador. Controlado localizador, boa noite. 1097, número 2 da aproximação, autorizado LS. CGA pode voar Duna, reporte localizador. Autorizado, então, voar na Prode Duna e vai cruzar estabilizado, voo 1097. Boa tarde, Prode 94, 3h35 de autonomia, Terra Natal. V142, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 0, 15, bom voo. Livre, táxi, parte 1, no Índia, ponto de espera da 10, monitora 318, 95, Oxané, 6142. Observa o Airbus da companhia esquerda após Juliette Portão 1. Ok, após a aeronave da companhia Juliette Portão 1, chama a minha 3, 2, 6. Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike. Ciente, mantenha a proa e chame torre, controle em 208. Controle 208. controle, Papa Romeu, Kilo Papa Mike. Confirme? Kilo Papa Mike AMT, está acendendo na proa. Papa Mike, submantém a 2000, reporte atingindo. Quando tiver condições, vai voar na proa 330. Proa 330. Já estamos em condições, cruzando 1.200 pés, pode ser? Se eu tiver referências com o solo, autorizado, se não, é só após 2.000. Que tal com referência? Então, cruzando para 330. 966, estabilizado? 966, chama a torre 1895. 1895, ó. Three one five, call now, resistance frequency 1251. 1251, 6315. Juliette Osco Isque, tráfego posição de 1 hora para 12 horas. Cruzando 4.000 e descido para 2.000, Boeing 737-800, está a 6 milhas e meia sua frente. Ok, não visual, Juliette Osco. Juliette Osco, que voa, apelou e completa a chegada via para 2.000 pés, ajustado 1.015, autorizado ele. Juliette, voa na proa, apelou, após você que tenha chegado para 2.000, reportará o Juliette Osco. 180 graus, 5 nós, reporte avistando. Reporte avistando, gol, 966. 15 milhas de Salvador, vai voar o marcador externo e completar o procedimento. Ok, mantém o 325, caso falhe a comunicação, 15 milhas, voa o marcador e completa o procedimento. Informação em curso, Romeu. Pronto, qual é? Oxalé 621, autorizado Brasília, via peso Luna 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefant. Aciona 5540, controle 120, decimal 8. Cruzando Brasília, 1.360 via Cruz 17, decola da 1-0 no cruzado direito, chegar a bordo, transição Eurepa, avanço 540 e o controle 208, 6321. 321, corrigimento correto, no portão 1-0, chame pronto. Estou aqui, estou na minha. Ok, livre pouso 1-0, 180 graus, 0629. Livre pouso 1-0, 966. 6142, visual com o gol na final? Avião. Após o mesmo alinhar e manter 1-0. Após o gol ali, mantém 1-0, o Oxalinha 6142. Solo 56, livre na Fox, chama o solo 211. Na Fox, vai chamar 211. Yes, eu vou 1097. Solo 097, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre, frequência 11895. 1097, condições de instrumento, chuva leve sobre o campo, pista molhada, teto estimado em 500 pés, ajuste 1015, reporte avistando. Reporte avistando, 097. Juliette, acho que é o Wish, estão autorizados a aproximação. ILS, ajuste 1095. 1095, autorizado a aproximação. ILS, o Juliette, acho que é o Wish. 2008. Já escuta. Terça para 4000, ajuste 1095. 4000 com 1095, 2008. Chanel 6142, decolado aos 58208, bom voo. Controle 12078, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Pelo Papa Mike está agora a 11 milhas, afastado de Salvador, esquerda, proa 220220, tem como limite o curso do localizador. Limite o curso do localizador. Loura 097, tá visual? Visual, vou 097. Pouso autorizado, pista no 0, no 70 graus, 049. Pouso no 0, gol 097. Gol no 42. Selo 642, esse é o controle Salvador, contato radar estabelecido, passa 2.600, suba como autorizado. Tem um problema no 42? Contato radar. Poderia voar direto para Aracaju, está presente? Aracaju está fora da minha área de jurisdição, aguarde. Ok. O 4462, este é o controle. Aciona a identificação. Após coral voar a Mari, com a chegada a Mari, 5000, autorizado a descer, o ajuste 1025. Coral, já está voando Mari, 5000, 1015. Contato, radar estabelecido na posição coral. Azul 446. 097, solo ao Zuno 8 Zulu. Direita, Foxtrot 21 decimal 1. Boa tarde. Direita, 21, 1, boa. 190, permanece o limite. Zulu 23, 4321, aqui no Papa Mike, Salvador. A escuta esquerda, configurador. Pro 190. 190. Estabilizou, Juliette Oscuich. Juliette Oscuich, chega o trem torre, 1895. 1895, Oscuich. Oceano 6142, direto Aracaju. Alfa da Juliette, com 097. Gente, Juliette Oscuich, confirma intenções. Confirmando, ainda está instrumento, né? O campo? Afirmo. Ok, então posto final 990. Ciente. Condição de instrumento, teto estimado em 800 pés, visibilidade meia, 12 mil, pista molhada, chuva agora leve, reporte avistando, Juliette Vasco. Avistando, está agora 1700 pés, avistando, Juliette Vasco. 284, boa tarde, informação Romeu, confere. Prepara Puca e Jama aguardando cópia. Puca Jama, né, escuta. Tranquilo, Papa Mai, esquerda, pro 130 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 130, aguarde lá transferência. Juliette, acho que isso que avistado, pouso autorizado, pistão a 0, 970 graus, 062, pista molhada. Sente, livre, pouso no 0, Juliette, acho que isso. Alô, 21 a bordo, azul 4065, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom. Firmo, 1895. Juliette, Gol 197. Gol 097, após o Embraer, Juliette, portão 4, pátio principal. Após o táxi do Embraer, Juliette para 04, Gol 097. 500, limite localizador. Motivo, tráfego à frente com a velocidade bem inferior à sua. 035, limite ao lock, cliente 2008. Pronto, cópia. 884, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue PC saída Fuca, Jamo, após direto, aciona 5543, controle 120, decimal 8. Autorizado no Porto de Aracaju, nível de voo 230, Golf 677, decola 1-0 com curva esquerda, na Puca Jamo, após direto para Aracaju, aciona 5543, 1208, posição 02, Gol 1884. Gol 1884, atendimento correto, reporta quando pronto. Positivo. Complete aproximação, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. 1-2-0-8, tráfego. 1-2-0-0-8, tráfego, posição de 9 horas, 3 milhas e meia, no rumo nordeste, aeronave de plano porte, voo visual 1.500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Ciente, 2-0-0-8. Prova 070, livre, aproximação, aguarde transferência. Prova 70, livre, aguardando transferência 2008. Pode prosseguir para 2000, 2008. Desça até 2500. 2500. Olha, você está melhor, muito bacana, informação Romeu, está passando 200 para 1950. 3 desça para 5000, voo ITAP 1500. Negativo devido ao tráfego, câmbio. 2008 está autorizado a interceptar o localizador e seguir o glide. Autorizado, vai interceptar e autorizar o glide 2008. AMF, mais um procedimento e pouso final. Ciente. Azul 4065, decolada 07, controle 208, bom voo. Obrigado. Papai meu, Papai Mike, pedido do controle, informação. há um sequenciamento grande de aeronaves agora chegando em Salvador, mesmo pediu que informasse que para novo procedimento será sujeito ao tráfego. Controle Salvador, 4065, Azul. Azul 4065 é o controle. Contato radar, prossiga como autorizado. Ok. Poderia ler alguma coisa assim? Alguma coisa após 2000 está autorizado, Lê. Eu agradeço. 2000, Lê, obrigado. Prazer falar, o senhor procede de Aracaju para Salvador. Informe para Salvador, a chegada é a bom, se a pista é 1-0, ajuste do 0 no 5. Azul 4462, desça para 2000 e LS autorizado. 2000 autorizado, LS 4462. O gol 2008 em aproximação, chega o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. 2895, 2008, até logo. Certo. 4 no portão 2, autorizado chamar táxi. Autorizado, 2845. Tá, whisky. Boa tarde, voo 2008, baixado e travado. Voo 2008, boa tarde. Ajuste no 0 no 5. Tráfego avistado, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero, 500 pés. Para pouso pairado na cabeceira auxiliar, sem interferência no seu pouso. Pista 1-0 molhada, pouso autorizado, vento 1-70 graus, 049. Ciente, livre pouso 1-0, voo 2008. Papa Mike iniciando a final 17, pairado, pouso pairado na cabeceira. Chega Papa Mike, forma, Boeing da Gol, final 1-0, tráfego adicional taxiano até a Papá, pouso pairado, cabeceira. Posso ficar aqui? Posso ficar aqui? Fox Serra Nova, controle, desça para 7.015, chegada a mão. 1164, este é o controle Salvador. Câmbio desça para 5.000 pés, ajuste 1-0 no 5, como solicitado, voo intacto, câmbio. Juliette Quebec Kilo, direto para a rotatória. Vai ter algum evento em Veracruz esse mês, o Juliette Quebequino? O movimento vai ser grande lá, né? Azul 4462 em aproximação, reduza, chegue o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 1895, muito obrigado e bom trabalho. Boa. 3154, sem restrições, até 2000. Beleza, na sua escuta. 1-4462, ajuste 1-0 no 5, reposte 3 checado. Passará. Boa. 2008, solo 212, Foxtrot 211. 211, 2008. 885. Algum inconveniente se encurtarmos a sua trajetória? Não, boa, de bom. Positivo. Começa para 8.000. Ajuste por 0.5. 4.62. Está autorizado pouso pista 1.0. Vento no 80 graus 4.9. Pista molhada. Autorizado pouso pista 1.0. 4.462. Temos 1-2-2 a bordo, 1-55, autonomia, minha retorna a Salvador. 1-2-8 a bordo? Firmo. 1-8-8-4 autorizado, tá? Seguir a Índia até o ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 5, bom voo. Militar com espera 1-0 via Índia, 1-8-9-5 a torre, 1-0-9-5, obrigado, boa tarde. Juliette, cadê aquilo? Boa tarde. Ajuste 1-0-1-5, autorizado final 1-7, reporte através da RMA. Repete, reporte através da RMA, final da 1-7. 008, Juliette, portão 7, parte principal. Juliette, portão 7, principal da 008. No 884, após embreagem da azul, autorizado, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0 no 884. Câmbio. Santo 3154, está agora 17 milhas para a Duna, está autorizado a aproximação de ILS também. Rede Duna, autorizado ILS, Santo 3, zona 54. O 4462, solo aos 15, livra na última, Golf 21, décima 1. Golf 21, 1 azul, 4462. Entre só a Jornada 4, obrigado. Sierra November, desça para 5.000 pés. Câmbio. Sierra November para 5.000 pés. Juliette, através da RMA. Gente, Juliette, aquilo continua aguardando a autorização de pouso, tráfego ainda não avistado. Foxterra Novambo, velocidade. Vamos 269. Ok, voe Duna desça para 2.000. Duna 2.000, sim. Então está agora 25 milhas para Duna, Foxterra Novambo. Novembro, sim. Polo 164, distância para Duna, 28 milhas e meia, número 3. Velocidade a partir de agora, 220 nós, câmbio. 220 nós, número 64. Para 3 mil, Vano Duna, Foto Serra Novembro. 2 mil pés, Vano Duna, Foto Serra Novembro. 2 mil. Se 5, está passando 19000 a nordeste de Alagoinhas, voando bom e descida, sem restrições, para 5000, câmbio. 5000, sem restrições, bom, se por gentileza, o uísque da 10. Anotei a sua solicitação, câmbio. Obrigado. Quatro decoladas 18, controle em 208, não vou. 08, boa. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo. Solo 18, backtrack autorizado. Reporte livrando ao 97. Para entrar em contato com a refreira, mesmo informou que não teria como coordenar com a Bata, ok? Serra Vitor, 368, câmbio. Serra Vitor 368, 1825. Gente, quebra aquilo, boa tarde. Três zonas 54 está estabilizado. Estou 3 zonas 54 em aproximação, chega o trem, chame torre. 1895. Vamos lá com a torre agora, obrigado, até daqui a pouco. O gol no 885, em virtude de uma coisa cheia que tem aqui na frente, vai ter que fazer um desvio à esquerda ou à direita, se for pegar do chão. Deixarei o desvio a seu critério, câmbio. Direito então, gol no 885. Número 4, início de vetoração para o sequenciamento, ILS pista 10, esquerda para o 020, limite, localizador, gol 1164. Vetoração radar esquerda 020, limite ao localizador, gol 1164. Valeu. Boa tarde, eu tenho 3, zona 54, estabilizado, passando o Índia, sem abaixo travada. 3, zona 54, tráfego avistado, ajuste na 0, no 5, pouso autorizado, pistão na 0, vento 200 graus, 4 nós, pistão na 0, molhada. 0, pouso na 0, eu tenho 3, zona 54. No 64, na proa 020, irá seguir tráfego que agora está na sua posição de 1 hora, 8 milhas, rumo sudeste, um pequeno porte, passando 3.500 para aproximação pistão no 0. Informação para o gol, o número 64. Tráfego na formação, Salvador, boa tarde, gol 620, informação, Romeu. Gol 1620, este é o controle Salvador. Ajuste agora no 095, desça para 5000 e voe direto Duna para aproximação ILS. Câmbio. Duna 5000, 1015. É o prazer, Rodabai. Gol 1164, a frente à bela ilha de Taparica. Direita, proa 070 para interceptar o localizador. Desça para 2000, informe estabilizado. Câmbio. Direita 070, descendo para 2000. Reportará estabilizado. 1164. Receptor visual, Fox Terra November. Fox Terra Nova, 5 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Reduza, cheque o trem, nossos agradecimentos. Torre 11895, câmbio. Tá, amigo, obrigado. Uno 885, está passando 10000, desça para 4000, câmbio. 4000, Uno 885. A3, Uno 54, Solos 23, livre à direita, Foxtrot 21, decimal 1. Gol 1884, passou o nível 155, chame Recife, frequência 12545, câmbio. Recife 12545, 1884, obrigado, boa tarde. Boa. Na pista 17. Ok, tem condições de fazer uma base curta? O tráfego a retaguarda está a meia dúzia milhas. Faço sim. Ok, reporte pela mudança de regra, conquistou a terra novembro. Novembro reportará. Boa tarde, zona 54, pronto. 3154, boa tarde, segue de Alfa, reportante da Juliette. Como eu passo a 3154? Até a novembro modificou a regra agora aos 24. Já avistado, cheque trem, pouso autorizado no 7. Vento 180 graus, 059. Alive pouso 97, Fox Terra Novembro. Bom, 1164, 5 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Nossos agradecimentos. Chame a torre, 11895, caminho. 2895, voo no 164, obrigado, boa tarde, senhor. Boa. Foi uma boa, voo no 164, na final da 10. Voo no 164, ciente do tráfego da nova estrada, ajuste no 0, no 5, continue aguardando a autorização de pouso. Aguarde a autorização, voo no 164. Índia até o ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, meu voo. Ele quer, ele patinou na torre 895, obrigado, 63, tchau. Bom, 1885 está autorizado em LS Whisky a partir do Sierra Vito 368, câmbio. Positivo, senhor. Sierra November, solo os 27, backtrack, reporte no 7 livre. Ano 64, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 059. Autorizado, pouso no zero, 164, obrigado. Yeah, autorização para Engel, posição 7. 2017, boa tarde, prepara Dael, transição coral, aguardando cópia. Aguardando, obrigado. Tan 3154, de passagem Orbus da Venca, Ponte, Juliette, portão 5. Mas hoje, até portão 5, 3, 1, 4. O 1620 desça sem restrições para 2 mil pés, está agora 23 milhas para a Duna, está autorizado a aproximação ILS ao número 3, você está seguindo o voo 1885 da sua companhia. E beleza, 2 mil pés, mantendo velocidade, reportado estabilizado no F620. 2 Estabilizado e com referências o 1885. 1885, complete a aproximação, cheque o trem e chame a torre de controle, frequência 11895 para instruções de pouso. Câmbio. Obrigado, amigão. Boa tarde. Boa. 219. Direito, porção no ouro, confirmando no espaço. Salvador, é o gol 1885, 5 milhas do 372. Gente, gol 1885, repórter 372, tem a checada, ajuste no 0 no 5. Camarada 372. Pronto, 63, então. Autorizado, colagem 1-0, vento 190 graus, 049, o Xenia 63, 2-1. Livre colagem 3-2-1. O senhor poderia confirmar instruções, gol no 164? Isso, o número, Solo. O número, obrigado. Solo, boa, gol, número 64. O número 64, boa tarde. Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, o número 64. O 3, vai passar o 372, embaixo travado, o gol 1-885. Pouso autorizado na 0, vento 2-00-049. Ele pôs o gol. O Xené 6321, decola aos 2-0, corrige aos 3-1, controle 2-0-8, bom gol. Para 8, obrigado. controle 6321, decolou na sua escolha. Luciano 6321, este é o controle Salvador, está em contato. O radar passa 2000 pés, inicia curva à direita, voe alerta e suba sem restrições. Câmbio. Alerta, só licença, só em 6321. Visual, gol 620. Gol no 620, ciente, checa o trem, torre 11895, campeão. Checando, 189. Obrigado, amigão. Até já, até sair. 1895. 95, obrigado. Boa tarde, número 2 para cópia. Minha grande autorização, informação é a Sierra, no 09. Ciência número 2 para cópia, aguarde informação, Sierra, confere. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1885, de boa. Gol 1885, boa tarde, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Gol 620, pouso autorizado, pista 10, 200 graus, 04 nós. Livre na 10, 620. Zero no 7, copia? Copia, 2-0 no 7. Autorizado Salvador, Ilhéus, nível 240. Decolagem da 1-0, curva à direita, da EL, transição coral. Via Golf 677, segue conforme rota. 5526, transponder, controle 120, décima 8. 4207, autorizado Ilhéus, conforme a rota, continuou, 240. Decolagem da 1-0, com curva à direita, da EL, coral, Golf 677, conforme a rota. 5526, 208. Correto, chama pronto para o estacionamento. Chama não. Gol no 966, copia. Copia. Autorizado Salvador Campina Grande via Brasilu no 0 conforme. Nível 370. Decola da 1-0, curva esquerda. Puca, Jamo, Zipar. 5573, transponder, controle 120, decimal 8. Salvador, é o 3155. Pronto, cópia. Temos. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesoluno 0, Piraí, segue conforme. Nível 320. Decola da 10, curva direita. Dael Leda, Motiva. 5566, 1208 ao controle. Guarulhos autorizado pelo Lu 10, Piraí, de boas compartilhas de voo no nível 320. Salão 10, Dael Leda, Motiva, sendo 5566, controle 201. Correto, confirma a posição, tem 3155. 05. Chama pronto. Para. Solo Salvador, mais prazer. Prossiga. Aqui na posição 14, acabou o evento, a simulação, e vai acionar e contato de sistema já do gás. Gente, acionamento a critério Mike Bravian, que chama pronto para o táxi. Solo 620, Solos 38, direita Fox 219. Fox 219, agora no 620. Solo Salvador, boa tarde, igual no 620, de pronto. Boa tarde, igual no 620, Alfa chamante da Juliette. Alfa chamante da Juliette. Senhor 6314 é o controle, autorizado chegada a Mari, desça para 5.000, 1.015, câmbio. Chegada a Mari, desça para 5.000, 1.015, câmbio. Federal 9979, desça para 6.000, ajuste no 015, chegada bom, conforme velocidade. Negativo, solicitei a sua velocidade. Desça para 6.000 e reduza agora para 250 nós. Sideral 9979. 6.000 reduzido para 2.09, sideral. Salvador, boa tarde, tá? 3172, informação oficial. Então, 3172, controle Salvador, autorizado. Chegada Mari, desça para 6.000, ajuste no 015, câmbio. 6.000 no 015, tá? 3172, mantém 180. Tiente. Positivo, Rui Duna, desça para 3.000 pés com 250 nós, Romeu Alfalo. Afirma, tem me escuta. Solo azul 2782, sou pushback essa manhã. Azul 2788, parte 3, autorizado, chama ataque. Chamada para o saco 2782. permite só estacionar a frequência livre. Boa. Oceano 6314, qual é a sua velocidade agora? Oceano 2509, 6314. Tchete, reduza para 230 nós, é o número 13. Oceano 2309, 6314. Então 3172 é o número 4, velocidade 240 nós. Tchete, 3172. O 2788 acionado para o táxi com... 54 no PLB, 3 horas e 30, alterna Petrolina. Livre táxi até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1 Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 10, no 5, azul 2788. Ok, em frente, no ponto de espera Torre 118, 95, azul 2788. Portão 7 autorizado, chama táxi. Chamará, 2017. Papa, Papa, Romeo, Alfa, Alfa, está passando 4200, desça para 2000. Para os senhores usuários, sequência para pouso em Salvador. Papa, Papa, Romeo, Alfa, Alfa, número 1, Sideral 9979, número 2, Oceano 6314, número 3, PAN 3172, número 4. Oceano 6314, passa 8000, descendo para 5000, reduza para 229. Oceano 2309, São 3172, após a passagem de mare, reduzir para 220. 3172. O meu Alfa Alfa está 13 milhas para Salvador. Sideral 9979, 20 milhas para Salvador. Oceano 6314, 28